sabe o sol dourado na beira do mar. Seus olhos refletem o brilho desse lugar. Nosso amor nasceu entre ondas e areia, mas o destino veio como uma maré cheia. Eu sou do vento, você é do luar. Vivemos momentos que o tempo vai levar. Na brisa da noite, seu beijo é saudade. E esse amor, uma doce tempestade. O amor que o mar levou, como conchas perdidas na praia. Entre as ondas, a gente se encontrou. Mas o vento sempre nos traía. Meu moreno, seu riso no canto do mar. Cada passo seu marcas na areia deixar. E por mais que eu tente, as ondas vêm apagar a história que a gente não pôde completar. Eu sou do horizonte, você do cais. Vivemos em tempos que nunca são iguais. Mas quando a maré se acalma, eu te sinto mais perto. Mesmo sabendo que o amor não é certo. O amor que o mar levou, como conchas perdidas na praia. Entre as ondas, a gente se encontrou. Mas o vento sempre nos traía. Como um barco à deriva, seguimos sem direção. Nosso amor é a bússola que aponta o coração. Mas a maré insiste em nos separar. Mesmo assim, vou te esperar. O amor que o mar levou, como conchas perdidas na praia. Entre as ondas, a gente se encontrou, mas o vento sempre nos traía. Na praia vazia, as ondas vão contar a história de um amor que o mar quis levar.